Agora sim, pronto para o táxi web 5717, 143 a bordo, 3 horas e 30, operando Guarulhos. Falei de táxi direita, porta ponto espera pronto, QNH 1015, web 5717. Táxi direito, ponto espera pronto, QNH 1015, web 5717. A 5717 além da cola, apitando 0.060 graus 029. Táxi 5890, VOB 70, autonomia 3 e 10 eterno Guarulhos. Autorizado táxi, Fátio e Alfa, porta ponte espera pronto, QNH 1015, web 5890. Fátio e Alfa, espera passar a pronto, QNH 1590. Autorizado ali a manteiga, 06749. Autorizado ali a manteiga, 06749. Sétimo set, decolado ao Zuno 3, controle 119, decimal 8 no voo. 19-8, muito bom dia, informa a última parte da pista molhada. Fiquei grato, Alexandre. Alô, bom dia, Azul Alfa, Yankee Bravo. Azul Alfa, Yankee Bravo, chamando, bom dia. Bom dia, senhor. Que bravo, bravo, está no pátio 3, solicita reboque para o 21. Autorizado até o 21, reporta no pé. Alfa Zulu, bravo. Alfa Yankee, bravo. Avião antivente, bravo, autorizado até o 21. Obrigado. Web 6749, 070 graus 049. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Já autorizado decolagem de vítima 0 a 7. Zero autorizado, a linha é manter. Rio 5973, bom dia, identifique. Voe proa de duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, reporte estabilizado, LL. Rio 3740 Vigilância 6749. Identifique, desça para 4 mil pés, uma chegada bom, de ajuste no 0. F5890, decolou de 17, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8, 5890, bom dia. Controle Salvador, objeto 5890. 5890, data radar, 3-4-0, saída da EL. 3-4-0, nada EL, 5890. Cardoso, Alfa, Bravo, pronto para ingresso para o principal. Autorizado é a porta no certo. Alfa e Equidão. 04, vista para 4.010, ajuste no zero, chegada a bomba. No 995, desça para 2.010, ajuste no zero no sistema NET, resposta autorizada em zero. Marcando o perfil da autorizada em zero, que chegou no 995, ajuste no zero para 2.010, no 995. Correu 10976, está estabilizado em zero. Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 973. Perfeito. Charlie Foxtrot Juliette, 6 dúzia de milhas para cima de Xander Acaju, 120, decimal 3, no serviço radar na Serra. Bom dia, reporta visual com o campo. Bateria visual. Passa aqui. Ele confirme para o gol no 995, está chovendo sobre o Salvador? Tá bem, tá. Salvador 3201, tá? Pronto, 4.810. Nossa, 3, vento calmo, autorizado pouso, pista no zero, o último terço da pista, encontro molhado. Ok, Rio, pouso para o Rio, 5973. Seguinte, Boronosa, 3601, 3201 no Confins, 360, tá autorizado. Via Tesouro no meia, decola pistão no zero, curva direita, saída Zael, Leda, Bridge. Controle 119, decimal 8, aciona 5511. 360, autorizado Confins, decola Zael, Leda, Tesouro no meia, controle em 198, 5511, tá 3201, portão 4. Tá correto, confirmando após a posição Leda, voa a posição Bridge, para interceptar a aerovia, reporta o pushback sinal. Bridge confirma o vento, 5973. 350 graus 01 no Rio 5973. Libra, Golf, Taxi Alfa, Kilo para parte 3. Podia confirmar se o último trecho continua molhado? Só na lateral. O centro da pista está ok. Ok, gente. Escolhi o Gol 995, muito bom dia. Gol 995, bom dia. Continua a aproximação, reporta visual com campo. Última aeronave avistou aproximadamente 1.600 pés. A pista se encontra na chave. Tem alguma informação? Você já se encontra livre. Ah, ok. Disposto para nós também. Pushback e acionamento. Tanto 3201 no portão 14. Autorizado. Pushback e acionar por táxi. Tanto 3201. Autorizado o pouso, estão zero. Livre pouso, coronado na... identifique direção 060, chegada a bordo. 995, solo aos 35, libra direita, taxi Alfa Juliette, portão 09. Libre taxi Alfa Juliette, para o box 09, 1995. Voo no 804, desce para 2.3, a 2.3, não pode fazer nada. Taxi 3201, POB 97, tem 3 horas e 30, alternando Campinas. Autorizado o táxi. À direita, reporte ponto de espera pronto, QNH 1015, são 3209.